Leia comigo, Tito, lá no Novo Testamento, antes de Hebreus, depois de Timóteo, carta de Paulo ao seu discípulo Tito. Paulo é aquele homem que entrava de cidade em cidade, como Jesus fazia, se constrangia pelas cidades cheias de idolatria, mas também pregava o evangelho para que as cidades fossem cheias de alegria. E Paulo escreve a Tito no capítulo 3. Na minha versão, está escrito lá num título que os homens colocaram, Os Deveres dos Fiéis. O versículo 1 diz assim, lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Olha um padrão de alguém que é fiel discípulo de Jesus. Repita comigo, irmão, na minha boca não sairá palavra de murmuração, de reclamação, de maldição sobre a minha cidade, sobre os meus líderes, sobre os que nos governam. Porque o Senhor diz que esse é um padrão dos fiéis, sobre os governadores, sobre as autoridades, sermos submissos. É um desafio para nós, sabe aonde, irmão? No trânsito. No trânsito. Não tem nada a ver, não. Sermos submissos às autoridades. Sabe por que isso, irmão? Não é porque nós vamos falar assim, eu sou crente e eu só faço o que é certo, e graças a Deus, viu como é que eu faço? Não. É porque na hora em que a gente se submete às leis, se submete à autoridade, nós ganhamos autoridade do Senhor para ministrar a elas. É um princípio de Deus. Em Amós, lá no Velho Testamento, volte um pouquinho. É bênção porque você vai aprendendo as avenidas, vai aprendendo a manusear e chegar nos livros da palavra de Deus. Em Amós, no capítulo 3, o versículo 6 diz assim, tocar-se-á a trombeta na cidade. E o povo não estremecerá. Sabe o que o profeta está dizendo? Essa expressão é um decreto de Deus. Essa expressão é um fundamento mais sólido do que qualquer coisa nessa terra. O Senhor está dizendo, se uma trombeta for tocada na cidade, o povo vai estremecer. Ele fala isso na linguagem do profeta Amós. Porque cada escritor tinha o seu estilo de redação. Então, Amós, no seu estilo, fez o que o Espírito Santo tinha ensinado a ele com alguma graça, num estilo de pergunta. Porventura, se tocarem a trombeta na cidade, não estremecerá a cidade? Mas o que ele está dizendo é, se alguém tocar a trombeta na cidade vai estremecer. Segundo aquele princípio de estudo e interpretação da Bíblia, todos os termos, todas as palavras têm coerência. O que é a trombeta? Será que tem a ver com a trombeta do Apocalipse? Não, tem nada a ver. É a mesma trombeta. Será que tem a ver com a trombeta de Jericó? É a mesma trombeta. E eu não estou dizendo de uma peça física, eu estou dizendo da mensagem de Deus. Então, o Senhor vai lá em Ezequiel e diz assim, que eu e você somos atalaias. E o atalaia toca a trombeta, é a mesma trombeta. Então, o profeta Amós está dizendo, gente, entenda a mensagem. Se vocês tocarem a trombeta na cidade, se vocês abrirem a boca e proclamarem o evangelho do Senhor Jesus, a cidade vai estremecer. Vai estremecer. Sucederá algum mal à cidade? E o Senhor não terá feito isso? Qualquer coisa que acontece na cidade está debaixo do governo do nosso Senhor. Talvez o problema que você enfrente ou está enfrentando não esteja diretamente ligado à cidade. Não tem nada a ver com a cidade. Eu precisava da mensagem aqui, porque eu estou... Senhor, eu precisava hoje, justamente hoje que eu trouxe um visitante, eu precisava ouvir uma palavra assim, de abençoar o coração dele, que ele vai vencer, que ele vai... Agora vai começar, meu Deus, essa palavra... Meu irmão, pode ter certeza, todas as vezes que eu e você estivermos no lugar em que nós temos que estar, vai fluir para nós todas as bênçãos que Deus tem separado para nós. Deus não nos colocou nesta cidade, nessa terra, para a gente ser um empresário bem-sucedido, para a gente conseguir vencer as coisas, para a gente conseguir comprar as nossas coisas. Deus não nos colocou nessa terra, Deus não colocou a igreja para ajudar as pessoas a viverem um pouquinho melhor, a vencerem as suas dificuldades. Não, Deus nos colocou nessa cidade, nessa terra, porque nós somos atalaias do Senhor, agentes do reino de Deus. E quanto mais eu e você nos envolvemos com as coisas de Deus, mais as outras coisas nos serão acrescentadas. E um dos propósitos do reino de Deus, muito claro, e é o que estamos estudando nessa noite, é que nós sejamos agentes de Deus na nossa cidade. Estou reclamando do trabalho, preocupado com isso, amanhã é segunda-feira, ah, meu Deus, quem sabe, vou começar, não, Senhor, eu vou me levantar, sabendo que eu sou um agente do Senhor, e o Senhor vai começar a me usar lá no meu ambiente de trabalho. Lá tem governadores, lá tem gente liderando alguma coisa, e aquela atividade, Senhor, pode ser vender picolé, faz parte da economia da cidade, aquilo faz parte da estrutura da cidade. Senhor, eu quero abençoar a cidade, aonde eu moro, aonde eu ando, Senhor, eu quero abençoar a cidade. Se nós prestarmos atenção, irmão, a nossa vida tem sido melhorada a cada dia. Alguns anos atrás, nós andávamos no ônibus, um banco de madeira. A maioria dos ônibus hoje, se não todos, são almofadados. Oh, tem nada a ver, gente. O que é isso? Estou faltando dentro de ônibus. Eu queria andar de carro. Vai glorificando ao Senhor a cada medida e você vai vendo o Senhor te tornando... te colocando em lugares maiores. Por isso o Senhor diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmão, se nós olharmos para a cidade, nós vamos ver muitas coisas que é a mão do Senhor melhorando a vida da cidade. Mas nós estamos falando de coisas que a prefeitura pode fazer. Agora, quais são as coisas que a igreja que vai fazer? Aí a igreja, não, a igreja sou eu. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos edificar alguma coisa que vai tomar conta da cidade inteira. Não, não. É o Tiago e a Simone lá na rua Niquelina, é a Sheila e o Paulo lá no Carlos Prates, é o Marconi lá no bairro em que ele mora, cada um de nós aonde estamos, orando, intercedendo, proclamando. Senhor, tem uma boate aqui de promiscuidade, eu estou proclamando. Irmãos, desde quarta-feira, quando nós distribuímos aquele papel, eu comecei a orar. E teve um dia que eu voltei pela Contorno e parei numa daquelas boates, e aonde eu tenho orado ali, eu falei, Senhor, eu estou orando para que se feche essa boate. E o Espírito do Senhor falou comigo outra coisa. Filho, eu não estou preocupado em fechar a boate. Não vai mudar nada se essa boate fechar. Não ore assim. O Espírito do Senhor falou comigo, proclame que o dono e aqueles que trabalham aí vão ter um encontro com Jesus. São as vidas. E o domínio de Satanás através daquela boate deixa de existir. Não é simplesmente uma guerra fanática de crente, falando assim, não, Jesus está amarrado. Esse prédio está amarrado. Ninguém amarra prédio, irmão. Estamos declarando, Senhor, essas vidas que entram aqui se prostituem. Essas mulheres que entram aqui estão tendo a vida desgraçada. Eu estou proclamando o teu reino alcançará essas vidas. E quem sabe o Senhor não fará isso é através de mim. Senhor, mas de qualquer forma eu estou profetizando. Alguém do Senhor, pode ser inclusive eu, vai alcançar essas vidas. Proclamar o evangelho. É claro, irmão, eu já orei para a boate fechar, e fechou mesmo. Mas o Senhor está nos dando estratégia nesta cidade. Eu quero essas vidas. Eu lembro quando nós mudamos lá para uma casa no Jaraguá. Os dois primeiros anos foi uma construção à nossa esquerda. Ô, Senhor, 2 anos de construção de um prédio. Ah, meu Deus, serra elétrica, barulho, batistaca. 2 anos e aí a construção terminou. Graças a Deus. E aí uns dias depois nós vimos o outro lote do outro lado. E os caminhões chegando, e a batistaca chegando. Falou assim, meu Senhor, mais 2 anos. E quando terminou a construção, falou assim, graças a Deus. Aí mudou lá para cobertura um sujeito. E eu vi que algumas pessoas que mudaram para aquele apartamento eram pessoas que talvez nunca tiveram morado, nunca tinham morado num prédio novinho, bonito, um pouquinho luxuoso. E talvez nunca tinham morado numa cobertura. E a placa lá falava de luxo. E ele colocou um som, e todo sábado, o dia inteiro, o som e churrasco, e o som era só samba e só dupla caipira, e era o tempo inteiro de samba e dupla caipira, e aí um outro vizinho do outro lado também pôs som, e aí um ficava gritando, e aí, tá bom aí? E os dois ficavam discutindo, e o que era o melhor, quem que era o melhor? Eu falei assim, Deus tenha misericórdia, eu estou proclamando, Senhor, essas pessoas indo embora, esse som parando, não tem cabimento, Deus. E o som ainda batia do outro lado, batia no prédio do outro lado, então todas as janelas da casa parecia que estava entrando o som dentro de casa. E um dia o Senhor falou comigo assim, enquanto você orar para acabar com esse som, você está orando para o seu próprio interesse. Passa a orar para que o meu reino alcance essas vidas. E não é você que vai ficar livre do som, são eles que ficaram livres da escravidão do inimigo. É, Senhor, me perdoa, que vergonha. Eu não estou entendendo como que funciona o corpo de Cristo. É assim, filho. Você tem uma missão nessa cidade. Não é para você orar e tudo ficar bonito e bom à sua volta. É para que todas as vidas desta cidade sejam alcançadas pela graça. Sejam alcançadas por uma avenida melhor. Sejam alcançadas por um ônibus melhor. Sejam alcançadas por um padrão de vida melhor. Mas muito mais do que isso. Sejam alcançadas pelo reino de Cristo. É minha missão, é sua missão como igreja, irmão. A palavra do Senhor nos diz isso. Nós vemos a história de 2 servos do Senhor, Esdras e Neemias, que Deus usou para edificar uma cidade. Deus moveu o coração de rei para mudar as coisas e edificar uma cidade. Aonde você está? Você está ali como obreiro do Senhor. A Esther tem um restaurante lá na Jorlã. Vai orar e ungir. Ora aquele óleo. Senhor, todo esse óleo está ungido. Cada um que comer essa comida aqui vai ficar embriagado pelo teu Espírito Santo. Vai começar a ter alguma coisa. Tudo que é do diabo vai sair. Senhor, eu estou aqui para isso. É o exemplo dela como serva do Senhor e é o seu exemplo em tantas coisas.